tá todo mundo embriagado. Andando pelas ruas, você cai na solidão. A sua cabeça erguida, a sombra é o seu irmão. Então encontra o mar e cerveja pra beber. Só de tudo vocês têm que saber é que aquela mulher é quem me faz sofrer. Agora no palco onde o bar tento me consolar, pois aquela mulher não consegue me amar. Mas eu não consegui. De amor e paixão eu já quase morri. Tentei me matar, tentando me sufocar, mas como posso morrer se eu não consigo esquecer?